Titinela de 2015. Produções e mixagens DJ Heraldo Considerado. DJ Heraldo Considerado. Você brincou de amar enquanto fui fiel a ti. Agora diz que está sofrendo e quer o meu perdão. Você já não tem mais espaço no meu coração. Você me enganou e com meu amigo me traiu. Chora amor, pra ver se tô com uma viúva no coração. Chora amor, pra ver se eu consigo tirar o meu perdão. Chora amor, pra ver se tô com uma viúva no coração. Chora amor, batidão do Melo de volume 1. Geraldo considerado. Banda swing do Melody. Johnny Menassi, o garoto das produções. Ela tá afim. Coisas erradas, ela só quer ostentação, não se apaixonar não. Essa mina não quer nada com nada. Ela tá afim de dançar, tá afim de beber, tá afim de fazer coisas erradas. Ela só quer ostentação, não se apaixonar não. Essa mina não quer nada com nada. Ela chega no baile com jeito de Cinderela. Vai logo no DJ pra colocar a música dela. Não vem chegando nela com jeito de garanhão. Pois ela é quem escolhe, ela não é opção. Se o cara tem aliança, ela não tá nem aí. Ela não quer levar pra casa, só quer se divertir. Se passa o contato, tá o número errado. O cara vai ligar e só dá telefone ocupado. Ela tá afim de dançar, tá afim de beber, tá afim de fazer coisas erradas. Ela só quer ostentação, não se apaixonar não. Essa mina não quer nada com nada. Ela tá afim de dançar, tá afim de beber, tá afim de fazer coisas erradas. Ela só quer ostentação, não agora, se apaixonar não. Agora, CD volume 1, batidão do Melody. Produção e mixagens, DJ Geraldo considerado. Olho pro céu e vejo como é linda a luz do luar. Me lembro dos teus beijos que me fez sonhar. Eu ainda penso em você, porque você não liga e vem me ver. Escute a voz do seu coração, escute agora a nossa canção. Não consigo mais ficar, acho que tem você. Volte logo, meu amor, vem depressa, vem me ver. Vem me amar. De volume 1 DJ Geraldo, comprovado e aprovado por você, o melhor e ponto final. Logo quando te encontrei foi bonito demais. O faroeste, o pistoleiro fez me apaixonar. Você deixou de mim, agora tá se dando mal. Achava que ia ferir o meu coração, mas não dei perdão. Batidão do Melody. Produção e mixagens, DJ Geraldo considerado. Dizer pra você o quanto sofri, dói no peito. Só quis ser feliz pra você entender que não tenho medo. Tendi a perder o seu amor. Quem vai sofrer vai ser você. Você vai chorar, vem me dizer. Não quer me perder. E linda, eu saí com os anjinhos da farra. Fui no bala de prata, nunca tá em você. Com DJ Anderson considerado e o Elton Bala de DJ Giovanni. Isso não vou te perder. Eu acho que você já perdeu. Tenta por favor me entender. Que não quero mais você. Esquece meu baby. Meu jogo com você deu game over. Meu jogo com você deu game over. Meu jogo com você deu game over. Jogo com você, deu game over. Eu jogo com você, deu game over. Eu jogo com você, deu game over. Ela está de volta. Manda, Legati! Dudu, Isso mesmo, Dudu. Vamos lá, Heraldo. Muita pressão aqui, viu? Mas vamos lá. Aí, Heraldo! Vai pra cima da galera! Eu vou ficar aqui até a lua voltar. Eu quero ver seu rosto refletido no ar. Eu quero enlouquecer os cabelos, te dar um beijo e te fazer sonhar. A cor dela bafa, vem me abraçar. É um momento mágico, é lindo demais. Adoro o seu sorriso, seus lábios lindos quando vem me beijar. Você e mim, só dois aqui. Amamos juntas ao perfeito. Agora sem nenhum segredo. Você está aqui, eu estou aqui. Amamos juntas ao perfeito. Agora sem nenhum segredo. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Sente batidão do Melody Volume 1. É um mega princípio negro, o som da galera. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Boa. No comando, o Fábio Produções, sempre trazendo as melhores atrações. De sexta a domingo, rola agito pra galera. Seja bem-vindo, aqui é sua festa. Do meu lado, minha vida é sofrer. Oh, estou aqui, não me faça esquecer. Heraldo, considerado orgulhosamente feirense. Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero. O meu coração só tem lugar pra você. Desejo, me perco toda vez que eu te vejo. Eu sei, sem você não tem rima a minha canção. Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão. E toda vez que eu ouço sua voz, sinto o gosto do teu beijo. A carretinha mega linda logo vem matar o meu desejo. Quero te encontrar na carretinha mega linda móvel. É a máquina automotiva de Tico, Galeno e Rima. Quero te encontrar na carretinha mega linda móvel. Produções e mixagens DJ Haroldo considerado. CD Batidão do Melody volume 1. DJ Heraldo, a paixão da galera. No primeiro instante, vi que era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante, eu vi que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda. Eu somente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Dando Melody, produção e mixagens DJ Heraldo considerado. Oh, considerado! Mário Rocha. Você só pensa em grana, só vai pra cama, visando interesse total. Me beija, diz que me ama. Nas suas façanhas, eu vou me iludindo nesse amor real. Sei que sou pra você, sem importância. Te vejo como amor, você é um negócio. Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança. Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu quem quis me envolver, mesmo sabendo que você é a pior mulher do mundo. Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto. Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo. CD Batidão do Melody volume 1. DJ Heraldo, produzindo e mixando sons que fazem sucesso. DJ Heraldo, solta o play, meu DJ. Jeito doce me faz viajar. O céu azul no infinito do mar. Nunca pensei que pudesse dizer: eu te amo, eu te amo. Na, na, na, na. Vou traz a som e vai tocar. Na, na, na, na, na. DJ apenas e DJ igual. Agora, CD Volume 1, Batidão do Melody. Produção e mixagens, DJ Heraldo, orgulhosamente ferreirense. Comprei o meu Deusinho em 60 prestação. Ainda arriscar a lataria lá na manifestação. Paguei IPTU, ITBI, IPVA. Minha casa, minha dívida já foi pra leiloar. A gasolina amanhã ouvi dizer vai aumentar. E a galera me ligou que quer festa, torar o pau. Então DJ Barão verdadeiro, corta pra 18. Mente Ferreirense. Let's go.

Live. Pop, pop, pop. É o Pop Live. Pop, pop, pop, pop. É o Pop Live. Live, Pop Live. É o, é, é, Live. Pop Live. Pop Live. Obrigado, meu Deus.